Vambo. Salve, salve. Geral, geral, geral. Salve, salve. A mente é o mundo é a mente. O espírito e a alma sem feição, mas é a gente. Tem trabalhador, guerrilheiro, a paz numa bandeira. Os moleques chapa quente, já fechando suas trincheiras. Solta o pipa e avisa, é nós mesmo. Gente sofrida nos romances e nas favelas, bares lotados, ruas movimentadas. Gente bonita, mas mordida e injustiçadas. Vendo no sistema uma fita desigual. Da lei ao marginal, do poder ao fuzil fal. Cantando igual sereia, chorando igual o mar. Chamando de avião do Paquistão as HK. Quem conhece o gueto sabe o que eu tô falando. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. O dia a dia nos ensina mil fita, mil fita. E no debate pura calma, não grita, pode soprar logo mal. Canta boca de lata, aqui no pé do morro é mais que tá. Pode soprar, pode cantar. E-V-I-R-O-C-K. É nós que tá. Vou chamar o pé do morro pra cantar. Vamos lá, pode saber que o Brasil vai escutar. Nas quebradas, nos quilombos, nas esquinas, nos escombros, na enxada, no assombro, na bandida, no abandono. Estéreo e mono, a sintonia é sempre a mesma. Na viela que seja, na favela onde esteja. No jeito de vestir, de andar, de falar, de agir, de chegar no olhar. Invadindo as suas ruas, seu lar e sua mente. Chegando com a família, Ed Rock é a sua gente. Liberdade, igualdade e respeito pro seu filho branco, pro seu filho preto. Vivendo em todo gueto, é para nós que eu falo. Somos iguais em diferenças, é claro, claro. Custa muito caro, caro, porque eu aprendi. Nós temos que vencer e ser preto aonde ir. Pode chegar com cara de mal, de bombeta e cordão de prata. Aqui no pé do morro é onde o rata vem, mata. De tocaia e de cata. Se você tiver dinheiro, um bingo, uma boca, vida louca. Nós somos rap brasileiro, somos preto, somos afro. Eles querem que eu me cale, mas eu falo em desabafo. Eu falo pros moleque como se fosse o filho. Não saia da escola porque perderá o brilho. Sopra lobo mal. Canta boca de lata, aqui no pé do morro é nós que tá. Pode soprar, pode cantar, aqui no pé do morro é nós que tá. Pode soprar logo mal, canta boca de lata, aqui no pé do morro é nós que tá. Pode soprar, pode cantar, aqui no pé do morro é nós que tá. Pode soprar logo mal, canta boca de lata, aqui no pé do morro é nós que tá. Pode soprar, pode cantar, aqui no pé do morro é nós que tá. Não pode se esconder, não pode se entregar. Não pode se esconder, não pode se entregar. Não pode se esconder, não pode se entregar. C-R-O-N-I-C-A. Não pode se esconder, não pode se entregar. C-R-O-N-I-C-A.